lasciva sob urgente excitação. O sentimento falso a que se apega, quem cede o corpo em troca de afeição. Entrega sem amor, muito se prega, rendido o corpo à força da atração. Não é amor aquilo a que se apega. A pele quando arde em paixão. Atos reais de amor é gentileza, toques gentis, desvelo e a certeza de alma sentir o quanto a carne. Atos reais de amor.